das grades mora a solidão. Você não sai da minha mente, do meu coração. Não consigo esquecer de você, nem sequer um momento. Você não sai do meu pensamento. Relembro com muita saudade os dias de liberdade. Eu, você e as crianças brincando na maior felicidade. Lembro que o Braia fragava a gente se beijando e falava em voz alta que nós tava namorando. Você ficava sem graça, tipo acanhada. Pra eles era uma festa, pra mim não pegava nada. Na ocasião você me chamava atenção, preocupada com as crianças e a educação. Pra eles não desejar um namoro imaturo, sempre preocupada com o estudo e o futuro. Mãe guerreira é você, na luta pelos seus filhos, tipo uma águia veloz, defendendo seu ninho. Me lembro dos seus conselhos contra os meus falsos amigos. Se eu tivesse te ouvido, não tava nesse cubi, não tava nesse cubi, não tava nesse cubi. Atrás das grades mora solidão. Você não sai da minha mente e do meu coração. Não consigo esquecer de você, nem sequer um momento. Você não sai do meu pensamento. Você não sai do meu pensamento, não. Não sai, não. Preta, te esquecer é impossível. Te levanto olhando para a sua foto com os nossos filhos. Primeiro ano de idade do nosso casão. Releio a frase: Deus é bom, justo, fiel e verdadeiro. E creio de coração que qualquer hora eu ia estar de novo com a família, para viver e reviver momentos de alegria. Todos na euforia, brincando com a gatinha. E no domingo levarmos as crianças na feirinha, colar na sorveteria, tomar aquele sorvete, fazer você mais feliz. É minha ideia mais quente. Passo a semana pensando na última visita, nos abraços, nos beijos, nos momentos da íntima. Deliciar de pensamentos, momentos marcantes, me fazem perceber que você vale mais do que o mundo. E todos diamantes. Às vezes fico pensando o mundo sem você e chego à conclusão que não faria sentido eu viver. Mas Deus em seu amor fez tudo ter sentido. Me deu você como esposa, também deu nossos filhos, também deu nossos filhos. Preta, atrás das grades mora solidão. Você não sai da minha mente e do meu coração. Não consigo esquecer de você, nem sequer um momento. Você não sai do meu pensamento. Você não sai do meu pensamento, não. Não sai, não. Segue a rotina na cadeia, minha mente não esquece dos aniversários do Eric e do X. Um salve aos varões, perdoe minha ausência. Hora em que eu saia logo, preto peça o clemência. Hoje a cadeia tá tensa, tudo aqui é saudade. Só os momentos da íntima me trazem felicidade. Minha mente atravessa as grades e os muros do presídio, pensando nos seus beijos, na minha agenda delírio. Jesus revela a cilada, estabeleça a verdade. Senhor, toque na juíza, me dê a liberdade. Tô com saudade da minha preta e dos nossos filhos, também da minha mãe e dos seus carinhos. Preta, eu olho sua foto com os nossos bebês e aumenta mais e mais meu amor por você. Já ultrapassei o limite do que se chama paixão. Te desejo, te quero, te amo de coração. Quando cantar meu alvará, vou sair disparado, desejando seus beijos. Só vou parar em teus braços. Só vou parar em teus braços. Preta, atrás das grades mora solidão. Você não sai da minha mente e do meu coração. Não consigo esquecer de você, nem sequer um momento. Você não sai do meu pensamento. Você não sai do meu pensamento, não. Sai da minha mente e do meu coração. Não consigo esquecer.